Então vai começar o decolar, menina. Vá! Quem tá feliz, levante a mão pra cima. A partir de agora está aberto o decolar em Recife. Quem veio se divertir, ser feliz, dá um gritão. Prepara. Um, dois, tiro pra tudo. Do decolou em Recife. Quem veio ser feliz hoje aqui, levante a mão. Então prepara, respira. Eu quero ver o decolou tirando. Um, dois, tira o pé. Atenção, Recife, essa noite vai ficar na história. Segura aí, viu? Quem vai decolar? Eu quero ver todo mundo tirando. Um, dois, tira o pé do... Ó, oh, segura aí, sabe? Dá um pause aí no relógio, dá um pause. Aí, ó, oh, dá um pause. Vou explicar, ó, oh. Essa música que a gente tocou agora, Equipe MG tá ali, esses demônios ali, ó. Obrigado pela presença. Vocês estão um pouco longe, vem pra cá. Ó, oh, vou explicar, essa música que eu toquei agora, essa música, o nome dela vai ser, a partir de hoje, vai ser Decolou, ok? Isso não é bem uma música, é só um toque. Mas quando esse toque toca, vocês sentem o quê? Vontade de... Vontade de... Exatamente. Na hora que esse relógio zerar, tá 30 minutos. De 30 em 30 minutos, quando esse relógio zerar, a gente vai ou virar o que tá bebendo... Calma. Só uma pergunta, quem tá solteiro aqui hoje, levante a mão. Não pode, tá errado. Fazer a pergunta mais uma vez. Quem tá solteiro aqui hoje nesse evento? Então é o seguinte, quando isso aqui zerar, ou você vira a bebida toda, ou beija alguém. Mas é na boca, ok? Então vamos dar o primeiro virote aí. Levante quem tá com o copo na mão aí. Agora tem que virar, gente. Eu vou conseguir terminar esse show hoje. Vamos lá? Dá pra fazer só o toque da... Solta mais uma vez, vai. Só mais uma vezinha, vai. Solta. Vai do pianozão, vai, solta. Solta, gordinho, oh meu Deus do céu. Levante o copo, todo mundo. Tem que estar cheio o copo, hein? Agora vamos virar devagarzinho, vai. Prepara, um, dois, três, vamos embora! chão, dá um barulho.